Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Está ouvindo Super Rádio AM ZYK 656 em 1150 kHz e FM ZYO 207 em 80,7 MHz. O verdadeiro rádio está aqui. Super Rádio e você, amizade pra valer. Brasil verde amarelo, terra do homem trabalhador. Brasil! Onde o sabiá canta sossegado na copa da laranjeira. Brasil, de natureza inconfundível. E no canto da colina, o sertanejo canta apaixonado com sua viola. E ele vem aí para falar da essência da música sertaneja. Você vai cantar, você vai se apaixonar com o professor da música sertaneja, Tony Gomidi. Alô, alô, alô, São Paulo, alô, Brasil, boa noite, boa noite. E nós estamos aqui abrindo o nosso baú. Boa noite, Brasil. Tony Gomidi, abrindo o baú. Abrindo o baú. Informando a hora, 20 horas e 4 minutos. Me criei em Araçatuba, laçando potro e dando repasso, meu velho pai pra lidar com boi. Desde pequeno guiou meus passos. Meu filho, o mundo é uma estrada cheia de atalho e tanto embaraço, mas se você for bom no cipó, na vida nunca terás fracasso. Com 20 anos parti, foi na comitiva de um Tarinácio, senti o nome apertar a garganta. Quando meu pai me deu um abraço, meu filho, Deus lhe acompanhe, são esses os votos que eu lhe faço, e como prêmio do teu talento, lhe presenteio com este meu laço. Por este Brasil afora fiz como faz as nuvens no espaço, vaguei ao léu conhecendo terras, sempre ganhando dinheiro aos maços. Meu cipó inteiro dia cobri a anca do meu Picasso, foi o que me garantiu o nome de boiadeiro punho de aço. De volta pra minha terra, viajava à noite com um mormaço, naquilo eu topei com uma boiada, beirando o rio vinha passo a passo. Um grito de boiadeiro pedindo ajuda cortou o espaço, e eu vi o peão que ia rodando, saltei no rio com o meu Picasso. A correntez era forte, tirei o cipó da chincha do macho e pelo escuro ainda consegui laçar o peão por um dos seus braços. Ao trazer ele na praia, meu coração se fez em pedaço por um milagre que Deus mandou. Salvei meu pai com seu próprio laço. Oi, Super Rádio. 20:07. Você está bem. Você está com Tony Gomide abrindo o baú. No fundo do baú, só raízes. Essa é a história de três japoneses que trabalhavam no serviço de Tokakado, não? Toshiro Okuda Tanaka. Viajando pela estrada, Okuda na frente tocava pera, chamando o vaca. E Tanaka sempre durado, distraindo o vaca, tomando cuidado dos encruzilhadas. E nós três vivia tocando vaca. E nós três vivia tocando vaca. Nós corria, corria atrás de vaca. Outra vez era a vaca que corria atrás de japonês. Mas um dia, na invernada, deu uma trovoada, numa deriçada, o vaca estourou. Nesse dia, morreu o Kuda. Caiu do cavalo, foi trento do varo, e o vaca pisou. Fica eu e Tanaka tocando vaca. Fica eu e Tanaka tocando vaca. Tanaka, seguro vaca, Tanaka. Se não se volta para andar, é boio. Um japonês medroso, Tanaka. Na domingo, derroteio, Tanaka bebeu, encheu cara de saque e pulou na picadeira. Norerance, atirei no vaca, o chufuru da dormeu e na puro que deu, matou o companheiro Tanaka. Eu ficar sozinho tocando vaca. Eu ficar sozinho tocando vaca. Que baita fogo pega, Tanaka. Se tarapaiou todo, acabou de baixo de vaca. Viajando pela estrada, não toca perante, nem fechará diante, fogo da Tanaka. Nesse torio fica eu, Toshiro, em toda cidade todo mundo pergunta dos três japoneses. Eu ficar sozinho tocando vaca. Eu ficar sozinho empurando vaca. Agora o japonês é o bonitinho, tá? Não vai mais trabalhar com vaca. O japonês vai montar quitanda. Não vai mais esquentar moringa com vaca, não. Vai mandar repolho, berinjela, nabo em todo mundo. Falou! Super Rádio 24 horas ligada em você. Abrindo o baú. Super Rádio AM FM. 20 horas e 12. Tony Gomide, o fino da música sertaneja.

que está chegando. Mas é a brisa que de vez em quando, no abandono, vem me visitar. Porta encostada, abandonada e triste, por onde entra o frio que está lá fora? Entra a lembrança de quem vive longe, fica a saudade de quem foi embora. Eu abro a tranca da recordação e a mente voa pelo mundo afora. Se desta porta partiu para sempre, onde será que ela vive agora? Deixo encostada para que ela entre, e quando escuto bater devagar, penso que ela que está chegando. Mas é a brisa que de vez em quando, no abandono, vem me visitar. Super Rádio sempre com você. Informando a hora, 20:20. Abrindo o baú com Tony Gomide, o professor da música sertaneja. Semana reúnem a família, vovó fica contente ao lado dos netinhos, abraça sorridente seus netos com carinho. A casa da vovó é uma beleza, Alô, amigos, é o Tony Gomide, abrindo este baú musical, trazendo os sucessos da canção Cabocla, 20 horas e 23. Boa noite, Brasil! Tony Gomide, abrindo o baú. Em minha mocidade, também fui um boiadeiro, comprando e vendendo gado nesse solo brasileiro. Minha bota sanforada, meu chapéu e meu bombacho, tangia minha boiada no lombo de um belo macho. Uma espora reluzente, minha camisa xadrez, cavaleiro imponente, um verdadeiro burguês. Na guaia com bom dinheiro, apurado na viagem. Lá no bar dos boiadeiros, podia contar vantagem. A cidade onde eu passava, fascinava as donzelas, até as velhas me olhavam pelas frestas das janelas. O progresso foi mais forte, virou minha profissão. O gado de sua norte hoje vai de caminhão. Em vez de chorar saudade, como muitos companheiros, vim embora pra cidade, me tornei caminhoneiro. Em lugar do meu berranco, eu tenho uma buzina com acordes dissonantes pra mexer com as meninas. Transporto o gado de corte e também gado leiteiro. Sou o mesmo cabra forte, sou o mesmo boiadeiro. Sucesso e alegria todo dia, Super Rádio. Acerta o seu relógio com o nosso aqui, 20 horas e 26. Abrindo o baú com o professor da música sertaneja, Tony Gomide. Música de sucesso, canção cabocla para quem gosta, é na Super Rádio. Cabelo loiro vai lá em casa passear, vai, vai, cabelo loiro vai acabar de me matar. Cabelo loiro vai lá em casa passear, vai, vai, cabelo loiro. Todos velhos já foi moço, já gozou a mocidade. Eu também já tive amor, hoje só resta saudade. Cabelo loiro vai lá em casa passear, vai, vai, cabelo loiro vai acabar de me matar. Cabelo loiro vai lá em casa passear, vai, vai, cabelo loiro vai acabar de me matar. Embora pra bem longe, aqui não posso ficar. Vivendo pertinho dela, minha vida é só chorar. Cabelo loiro vai lá em casa passear, vai, vai, cabelo loiro vai acabar de me matar. Cabelo loiro vai lá em casa passear, vai, vai, cabelo loiro vai acabar de me matar. Você

feriado. Tenho meu cavalo baio que me leva ao povoado. Nunca morei na cidade, não sei viver agitado. Prefiro morar no rancho, vivo pescando e não canso. Vou vivendo sossegado. Super Rádio! 20:43. Alô, meu povo, as maravilhas deste país, é o programa Abrindo o Baú com Tony Gomide, o batidão de espora. No Abrindo o Baú. Por Deus, ó menina, por favor, não se iluda comigo. Sou casado e não posso te amar. Falo a ti porque sou seu amigo. O que queres saber de mim? Num instante eu lhe digo a verdade. Esquecendo de mim para sempre, tu terás muitas felicidades. Sei que um homem amar alguém nesta vida não condeno aquele se ama. Ser sincero a sua querida, vai em busca de alguém que é livre. É o conselho que dou a você. Esquecendo de mim para sempre, farei tudo esquecer. Esquecendo de mim para sempre, farei tudo pra te esquecer. Sofrendo, meu consolo é chorar. Fui gostar de uma mulher que não pode me amar. Ela é comprometida. Não consigo conformar, ai meu bem. Mulher, mulher, perdição da minha vida está sendo esta mulher. Primeira vez que te vi, meu coração balançou. Seus olhos brilhou nos meus, meu pensamento mudou. Arrisquei a minha vida pra ganhar o seu amor, ai meu Deus. Mulher, mulher, perdição da minha vida está sendo esta mulher. Minha vida está sendo esta mulher. Mulher, mulher, perdição da minha vida está sendo esta mulher.

vem a nossa vida como muda de repente. Eu que às vezes chorava quando o boi ficava doente. Ali eu era obrigado matar a rede inocente, mas certo dia o destino me transformou novamente. O boi da cor de carvão, pra morrer na minha mão, estava na minha frente. Quando vi meu boi carreiro, não contive a emoção. Meus olhos encheram d'água, meu pranto caiu no chão. O boi me reconheceu e lambeu a minha mão, sem poder salvar a vida do boi de estimação. Perdi a conta e fui embora, desisti na mesma hora desta ingrata profissão. Super Rádio 24 horas ligada em você. Informando a hora, 20 horas e 59. Tony Gomide abre o baú e espalha o sabor do Brasil com as raízes do nosso povo. Só no baú. Você está ouvindo Super Rádio AM ZYK 656 em 1150 kHz e FM ZYO 207 em 80,7 MHz. Atenção, a dengue pode matar. Não deixe acúmulo de água. A água da chuva pode se acumular em garrafas, pneus ou qualquer outro reservatório. Após os períodos de chuva, verifique se não ficou água acumulada em algum local. O que é, o que é, o que é, o que é, etiquetas adesivas que colam e não descolam, etiqueta tem nome, é marquinho, colam, etiquetas e rótulos adesivos. Sabe onde tem? Marque cola no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola. 2095-4499. Agora, a programação da Super Rádio está mais super. Está do jeito que você gosta. Às 15h, falando do mundo dos famosos e trazendo as quentinhas mais quentinhas. Programa Leão Lobo. Você vai saber de coisas antes mesmo de sair na internet. Super Rádio, sempre uma voz amiga te fazendo companhia. É Super Rádio. O verdadeiro rádio está aqui. Super Rádio e você. Amizade pra valer. Alô, agradecendo a sua audiência, você que gosta, você que ouve. Vem aí mais um grande sucesso no Abrindo o Baú, aqui pela Super Rádio. 21 e 2. Há muitos anos passados, numa cidade existia um padre muito bondoso, só o bem ele fazia. Era querido do povo, respeitado no lugar. Na sua velha paróquia, vivia sempre a rezar. Uma mulher muito rica, a igreja frequentava, sentia inveja do padre, que a toda gente gostava. Para matar o vigário, a tal mulher planejou. Fez um bolo envenenado e para o padre levou. pegou o bolo, gentilmente agradeceu. Quando a mulher foi embora, alguém na porta bateu. Era um pobre mendigo, uma esmola pedia. O padre cortou o bolo e lhe deu uma fatia. Ao comer aquele bolo, o pobre homem morreu. Logo a triste notícia pela cidade correu. Aquele bolo maldito matou depressa o coitado. O padre era inocente, estava sendo acusado. A mulher que fez o bolo no local apareceu. Ela pagou muito caro o crime que cometeu. O morto era seu filho, que há muito tempo não via. Ele voltava pra casa justamente nesse dia. A sua mãe assassina, em desespero chorava. Felizmente o bom padre da traição se livrava. Quando ela viu o seu filho estendido ali no chão, confessou que foi culpada, ao padre pediu perdão. Esta é a Super Rádio AM, 1150 kHz. Super Rádio! Hora certa informando aqui na Super Rádio, 21 horas e 5 minutos. Tony Gomide. Tony Gomide, o professor da música sertaneja. Apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. Coração, quem manda? Quando a gente ama, se estou junto dele, sem dar um beijinho, coração reclama. Coração, quem manda? Quando a gente ama, se estou junto dele, sem dar um beijinho, coração reclama. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Se me abraça apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. Que ele tem doce que ele tem. Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Me abraça apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. Super Rádio sempre com você. Vamos caminhando com o sucesso da música caipira, trazendo os sucessos que você gosta, você pede, eu toco. 21:09. Tony Gomide abrindo o baú. Moro num lugar, uma casinha inocente do sertão, de fogo baixo, aceso no fogão, fogão a lenha, ai, ai. Tenho tudo aqui, umas vaquinhas, leiteiro, um bourbon, uma baixada, ribeiro, um violão e umas galinhas, ai, ai. Tenho no quintal uns pés de fruta e de flor, e no meu peito, por amor, plantei alguém, plantei alguém. Que vida boa, oh, oh, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. E aí? Que vida boa, oh, oh, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Um vez e outra vou à venda do vilarejo pra comprar sal grosso, cravo e outras coisas que faltar. Marvada pinga, ai, pega meu burrão, faço uma estrada, a poeira levantar. Qualquer tristeza que for, não vai passar. No matabu, ai, ai. Galopando vou, depois da curva tem alguém que chamo sempre de meu bem. A me espera, a me espera. Que vida boa, oh, oh, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, oh, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, oh, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, oh, oh, que vida boa. Sou eu no caminho do meu sertão. Super Rádio! Informando a hora, 21:12. Abrindo o baú. Obrigado pela audiência. Mãezinha adorada, mãezinha querida, você sempre foi e sempre vai ser a coisa mais linda que eu tenho na vida. Olhando seu rosto me sinto feliz. Escuta, mãezinha, o que vou lhe dizer. Mamãe, eu te amo, eu sempre te quis. Se hoje eu sou gente, eu dedico a você. Música. fiquei grande, porém não esqueço das coisas que um dia você me falou. Querida mãezinha, eu te agradeço por tudo aquilo que me ensinou. Às vezes que eu lhe desobedecia, você me aplicava uma surra de vara. Você me batia para que mais tarde seu filho tivesse vergonha na cara. Eu hoje sou grande e agora sou gente. Respeito o direito de outro cristão. Você me ensinou e eu logo aprendi que Deus é um só e nós somos irmãos. Eu gosto demais de você, minha mãe. Com sinceridade, um respeito profundo. O amor que dedico a você, mamãezinha, é o amor mais puro que existe no mundo. Não sei o que faço pra lhe agradecer. Você, minha mãe, é a minha visão. Agora sorrindo lhe digo obrigado, mãezinha querida do meu coração. Rádio. 21 horas e 15. Paixão, lembrança, saudade, canções de rara beleza. Abrindo o baú do meu MIDI, você encontra com certeza. Não jogo conversa fora, falo só por precisão. Minha água vem da mina, meu alimento vem do chão. Nos meus braços o salário, e Jesus é meu patrão. Eu sou feliz, ao Senhor eu agradeço por me dar tudo que tenho. Eu penso que nem mereço. Pois aqui tem quase tudo que não tem, eu improviso. É a luz da lamparina que ilumina minha choça. Que beleza, meu irmão, ver crescer a minha roça. Assim eu sou feliz, ao Senhor eu agradeço por me dar tudo que tenho. Eu penso que nem mereço. Patroa, eu escuto as notícias e também moda das boas. Da pescaria. Eu só tiro o necessário pra manter o equilíbrio aqui nesse santuário. E assim eu sou feliz, ao Senhor eu agradeço por me dar tudo o que tenho. Eu penso que nem mereço. Super Rádio sempre com você. 21:19. Tony Gomide, abrindo o baú. Pra lá, vem pra cá, vem a ver. Agora vou te contar o que eu não quero saber. Não quero saber se papai sabe tudo e quem cortou a língua do criado mudo. Não quero saber se na boca tem um céu, se a cabeça de repolho usa chapéu. Não quero saber se a cobra tá pernada e se a ilha da madeira invernizada. Não quero saber se pé de mesa forma bolha, se o rabo de corpo é sacarrulha. Deixa isso pra lá, vem pra cá, vem a ver. Agora vou te contar o que eu não quero saber. Deixa isso pra lá, vem pra cá, vem a ver. Agora vou te contar o que eu não quero saber. Não quero saber se baleia tem chafariz, quem afiou o machado de Assis, se a manga da camisa é borbão, se pé de vento usa sapatão, se o molho de chave é apimentado, se a cortina de ferro tem babado. Não quero saber quem pisou no pé da pata e quem foi quem vernizou a barata. Deixa isso pra lá, vem pra cá, vem a ver. Agora vou te contar o que eu não quero saber. Deixa isso pra lá, vem pra cá, vem a ver. Agora vou te contar o que eu não quero saber. Não quero saber quem pôs fogo no inferno e se no tempo de Adão usava terno. Não quero saber quem deixou da tua pé e se o pé de alface tem chulé. Não quero saber se Saci usa muleta, se a coruja vive fazendo careta. Não quero saber se gambá usa perfume e quem pôs padeirinha no vagalume. Deixa isso pra lá, vem pra cá, vem a ver. Agora vou te contar o que eu não quero saber. Deixa isso pra lá, vem pra cá, vem a ver. Agora vou te contar o que eu não quero saber. Não quero saber quem pintou Castelo Branco, se gafanhoto tem motor de arranco. Não quero saber se tijolo é rapadura e se a boca da noite tem dentadura, se a girafa usa colarinho e quem deixou o reino gordinho, se a prisão de dentro tem preso encarcerado, se o João de Barro é engenheiro formado. Deixa isso pra lá, vem pra cá, vem a ver. Agora vou te contar o que eu não quero saber. Deixa isso pra lá, vem pra cá, vem a ver. Agora vou te contar o que eu não quero saber. Oi, Super Rádio! 21:22 agora. Tony Gomide abrindo o baú. É o sucesso que você gosta, você tem aqui na Super Rádio, no nosso Abrindo o Baú. E aí, mais um grande sucesso da canção cabocla. Som do Brasil, música caipira, Abrindo o Baú, é só na Super Rádio. Como é bonito estender-se no verão as do sertão, na varanda da manhã, deixar entrar pedaços de madrugada e sobre a colcha azulada dorme calma a lua irmã. Cheiro de relva atrás do campo, a brisa mansa que nos faz sentir criança, a embalar milhões de ninhos. A relva esconde as florzinhas orvalhadas, quase sempre abandonadas nas encostas dos caminhos. A juriti madrugadeira da floresta com seu canto abre a festa, revoando toda a selva. O rio manso, caudaloso, se agita, parecendo achar bonita a terra cheia de relva. O sol vermelho se esquenta e aparece, o vergel todo agradece pelos ninhos que abrigou. Botões de ouro se desprendem de seus galhos, são as gotas de orvalho de uma noite que passou. Cheiro de relva atrás do campo, a brisa mansa que nos faz sentir criança, a embalar milhões de ninhos. A relva esconde as florzinhas orvalhadas, quase sempre abandonadas nas encostas dos caminhos. A juriti madrugadeira da floresta com seu canto abre a festa, revoando toda a selva. O rio manso, caudaloso, se agita, parecendo achar bonita a terra cheia de relva. Oi, Super Rádio, o sucesso de sempre. Agora, a programação da Super Rádio está mais super. Está do jeito que você gosta. Às 5 da tarde, o padre Ricardo Padavini apresenta o seu Rancho do Padre, um programa que fortalece a nossa fé ao som de muita música sertaneja raiz. Super Rádio, sempre uma voz amiga te fazendo companhia. É Super Rádio. Atenção, a dengue pode matar. Põe areia nos vasos das plantas. Em vez de usar água para as plantas, use areia ou pó de café nos pires dos vasos e então coloque água. A água contida é suficiente para manter as plantas vivas, mas sem ser um ponto de depósito dos ovos do mosquito da dengue. É o nosso Abrindo o Baú, trazendo o sucesso da canção Cabocla, 21 e 26. Tony Gomide, Abrindo o Baú. Abalou toda a região, o caos que eu vou contar. Foi um fato muito triste que se deu no Paraná. Uma filha inocente pra sua mãe perguntou: onde mora o meu pai? Você nunca me velha, muito irritada, para a filha respondeu: eu não vou lhe dizer nada porque seu pai já morreu. Certo dia a mocinha ouviu alguém comentar que seu pai estava vivo e sua mãe não quis falar. A moça saiu de casa e numa firma se empregou. No estado do Paraná, longe de sua mãe ficou. O gerente dela

amiga perfeita, caprichada e feita só de couro cru. Do lampião quebrado só resta um pavio pra lembrar o frio. Eu também guardei o pelego branco que perdeu o pelo, apesar do zelo com que eu cuidei. Também o cachimbo de cano do lombo, quantos pernilongos com ele espantei. O estribo esquerdo que guardei com jeito, porque o direito nascer que eu quebrei. A nota fiscal já toda amarela, da primeira cela que eu mesmo comprei. Tá em soledade na casa da cinta, 230 na hora paguei. Também o recibo já todo amassado, primeiro ordenado que eu faturei. É a minha praia no saco amarrado. Oba! Super Rádio! Hora certa, 21:39 agora. Tony Gomide. Tony Gomide, o professor da música sertaneja. Super Rádio, a rádio da família. Eu vou contando essa história bonita da canção Cabocla através dos nossos musicais. 21:42. Boa noite, Brasil. Brasil. Tony Gomide, abrindo o baú. Música de sucesso, canção Cabocla, pra quem gosta, é na Super Rádio. é bem triste o meu passado, senhores, preste atenção. Meu pai foi um boiadeiro que cortava o estradão, amontado em seu bragado com seu berrante na mão. Na garupa o seu laço que era de estimação, ele morreu em sua lida na fazenda do Grotão. Pra mim ficou a saudade, oi, larai, a tristeza e a paixão. Fiquei com 14 anos nesta mesma profissão, lutando com os pantaneiros era minha inclinação. Minha mãe assim falou, guarde por recordação. Este laço é uma defesa para sua proteção. Receba como herança o berrante ojibão. Ao lembrar do seu papai, oi, larai, faça a sua oração. Ai. Fui buscar uma boiada na fazenda Lagoão. Saí de madrugadinha pra saltar o meu Maranhão. Só vi a chuva e vento cobrindo aquele sertão. Minha boiada estourou na Serra do Gavião. Nesta hora o meu pai chegou ali na ocasião. Meu filho, siga a viagem, olharai com seu berrante na mão. O gado me acompanhou dentro da escuridão. Cheguei na beira do rio, foi triste a situação. Minha mãe ia rodando nas águas do Maranhão. Joguei meu laço por cima, alcançou a sua mão. Tirei ela no barranco e pedi sua benção. Nesta hora, meu berrante, oi, larai, repico na solidão. Super Rádio! A história da canção Cabocla, a gente conta aqui através dos nossos violeiros, 21:46. Você está ouvindo Abrindo o Baú. Sua companheira e vivia bem feliz. Um certo dia, vejam só que crueldade, veio a infelicidade, o destino assim quis. A companheira que ele tanto adorava, sem piedade lhe enganava, com seus olhos ele viu. O João de Barro ficou triste, aborrecido, no seu coração ferido, quanta dor ele sentiu. porta da casa e prendeu a companheira. A coitadinha, por não ter o que comer, pouco a pouco foi morrer de fome, sede e canseira. O João de Barro, quando ele soube da morte, reclamando a triste sorte, chorou sem consolação. Arrependido pelo seu grande pecado, em seus pés ajoelhado, foi chorar e pedir perdão. Hoje o coitado vive no mundo sozinho, já não canta no seu ninho, sua voz emudeceu. E neste mundo, todos os que são rebelde, sempre sente o bem que perde, só depois que já perdeu. Sucesso e alegria todo dia, Super Rádio! Hora certa no Abrindo o Baú, na Super Rádio, 21 horas e 50 minutos agora. Tony Gomide, a voz emoção do rádio. Pela saudosa lembrança, voltei um dia para rever meu rincão. Ao ver a fonte em que brinquei quando criança, com o meu pranto banhei aquele chão. Vendo a campina em que eu colhia flores, aquela terra onde eu vivi tanto amei. Pude lembrar dos meus primeiros amores, mais uma vez não me contive e chorei. Ao avistar a minha antiga morada, não suportei e minhas lágrimas caíram. Pois do sobrado hoje não resta mais nada, e as moendas do engenho já ruíram. Lá no quintal ficaram só os dois coqueiros que meu paizinho um certo dia lhe plantou. As outras plantas também desapareceram. Eu acredito ser saudade que as mato. Perdidos, meu rio Uru, onde eu vivia a banhar, hoje não mais podem fazer-me feliz, nem mesmo as garças por ali querem morar. Não encontrei minha mãe do coração, que certo dia vi chorar porque eu partia. Queria agora que ela me perdoasse, mas Deus do céu deu-lhe outra moradia. Seria bom se eu não tivesse ido, pois não queria sofrer tanto em minha vida. Em cada canto encontrei uma saudade dos lindos tempos de minha infância querida. Lembra-me um pássaro retornando ao velhinho. Ele não encontra a companheira ali deixada. Também comigo aconteceu igualzinho. Somente dor eu encontrei na terra amada. Informando a hora, 21 horas e 53 minutos agora. Tony Gomide, o fino da música sertaneja. Eu agradeço a sua audiência de todos os dias, você que sintoniza nesse horário, que gosta, tem aí mais um grande sucesso. Super Rádio, história da canção cabocla através do nosso Abrindo o Baú. Olha a hora certa, 21h57. Alô, meu povo! As maravilhas deste país! É o programa Abrindo o Baú com Tony Gomide, o batidão de espora. No Abrindo o Baú. Quase se findando o século XIX, o grande saudoso e gênio Marconi surfou sua voz nas ondas do rádio, por um transmissor e um microfone, levando a notícia para o mundo afora. Assim começou a radiodifusão. E se hoje canto tão apaixonado, é porque do rádio sou um aliado. Minha voz é fruto dessa invenção. Por isso agradeço ao homem do rádio que leva meu nome carinhosamente, aos programadores que têm a vivência de sempre apontar o sucesso da gente. Porque se não fosse esses locutores e todas as rádios que lutam por nós, a inteligência do gênio Marconi, jamais o Brasil ouviria minha voz. O homem do rádio não mede esforços de levar ao povo alegria pro lar, narrando a notícia e meio às canções, 24 horas ele está no ar. Por isso agradeço ao homem da imprensa pelo grandioso trabalho prestado. Deixamos aqui nossa humilde mensagem, ao homem do rádio vai nossa homenagem, a quem merece ter honra de estado. Por isso agradeço ao homem do rádio que leva meu nome carinhosamente, aos programadores que têm a vivência de sempre apontar o sucesso da gente. Porque se não fosse esses locutores e todas as rádios que lutam por nós, a inteligência do gênio Marconi, jamais o Brasil ouviria minha voz. Por isso agradeço ao homem do rádio que leva meu nome carinhosamente, aos programadores que têm a vivência de sempre apontar o sucesso da gente. Porque se não fosse esses locutores e todas as rádios que lutam por nós, a inteligência do gênio Marconi, jamais o Brasil ouviria minha voz. Você está ouvindo Super Rádio AM ZYK 656 em 1150 kHz e FM ZYO 207 em 80,7 MHz. Agora, a programação da Super Rádio está mais super, está do jeito que você gosta. Das 6 às 8 da manhã, o Rony Magrini acorda todo mundo com notícia, previsão do tempo, prestação de serviço, esporte, as quentinhas do Leão Lobo e muita música para o seu dia começar super, super, super rádio. Sempre uma voz amiga te fazendo companhia. É super rádio. Super rádio, do seu jeito, feita pra você. Ser feliz sem você, se não existe amor igual a você, como é que eu posso ser feliz sem você, se não existe amor igual a você? Eu não sou mais o mesmo de antigamente. Desde que você partiu, que eu estou diferente. Hoje eu me encontro perdido nos braços da vida. Tento enganar a mim mesmo, fingindo que sou feliz. Tento encontrar outro alguém, mas tudo enfim lembra você. Desde que você partiu, minha vida é sofrer. Como é que eu posso ser feliz sem você, se não